019. 019 na Ponce descendo para 4000, Oceaner 61 no 41. Busca Solos 35, apenas confirme, pode 4. Gente, pós o gol, autorizado, chama táxi, 3193. 1924, cópia. Nós 24, cópia. Romeu, Charlie, Fox, Juliet, cópia. Salvador, muito boa tarde, TAM 3216, próximo ponto de espera da 1-0. TAM 3216, muito boa tarde, a linha é da cola da 1-0, vento 1-80 graus, 1-1-2. A linha da cola da 1-0, TAM 3216. Pensando, o Zuno cruzou uma centena agora, para a cidade voar protida, presente? Adriano, comandante, prossiga na flor de Momo, aguardando a coordenação com o Recife, tem um tráfego indecido aí no setor. Quem é aguardando? Segue na subida 6721. Bom, Salvador, no 35489, boa tarde. 489 Trip, Vitória da Conquista, guarde a cópia, muito boa tarde, 1019. Teria aprovado a subida? 1806, após a rolagem do Tali, mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, agora 806. O TAM 3216, decolada 37, chave controle 120, decima 8. 08, muito boa tarde, TAM 3216. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3216. Vi 6721, chama agora o centro do Recife, 12685, alterna 2545. Recife agora 2685, alterna 2545, objeto 6721. Salvador, muito boa tarde, está 3216. 3216, boa tarde, contato, radar na decolagem, Subol 370, sai da MOMO. 370 na MOMO, solicita para desfrutir, se possível, está 3216. E temos tráfego de descida no setor, mantém o perfil da subida, o TAM 3216. Sendo o perfil subido para o 370, TAM 3216. Tipo 5489, cópia. Desculpa, prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, pistola 0, curva direita, saída Arboa Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5144, trip 5489. Tudo. É o Kilo Romeo Oscar, senhor, na cidade de Paris. Kilo Romeo Oscar, copiado, 1510. Toda a rotatória da presente. Rotatória, Oscar. Salvador, Jundiaí, o nível 085 visual, pistola 7, curva direita, vai ingressar no corredor Axé, 1000 pés inscrito, aguardando a ascensão do controle. Chama Salvador em 1208 e o transponder é 5525, Charles Fox Juliet. Cinco, tarde, Papa Tango, Juliette Bravo Delta, Coro de uma centena, Ciente da Tango. Juliette Bravo Delta, contato radar estabelecido na posição Conde, nível 100. Tome por da posição Bonfi, para executar a chegada Bonfi, Juliette Bravo Delta, sob vigilância. Autoriza a Prodo VR para a posterior modificação. Afirmativo então, mantenha a Prodo VR, reporte para a descida ao Juliette Bravo Delta. Eu aguardo a modificação da Juliette. Bravo Delta. 806, decolados 40, sendo controle, 1208. 1208, boa tarde, boa noite, 06. Sete, quatro, chame o centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, até o retorno, voo 9745. De novo, campo de novo, Jota. Tá 3, vamos lá, 3, boa tarde, ó. Tá fazendo 2230, puxa acionar no 14. Confirme, seu 18,6 ou 18,95? Corrigindo, comandante, 1,8,95. 18,95, ó, meu lado. Guarde, o número 2, o 3805. Na sua escuta. Ato radar decolagem, subo 230, saída Fuca. 230, Fuca, voo 906. Tudo no meio da presente, está autorizado direto frote. Direto frote, tá 32 ou 96? 3193, uma boa tarde. Autorizado, a linha E manter, pista 1-0. A linha mantém 1-0, tá 3-1-3. Torre, Salvador, Papatango, Vila Romeu, Oscar. Subindo, na escuta? 94 Galeão, nível 3620, está autorizado, via Pesulo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papá SMAP, e após conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo com meu India Delta Eco Bridge. Aciona 5126, controle 120, decimal 8. 5595. Limite, Lock? Afirmativo. Obrigado. Salvador, TAM 32 no meio. 180 graus, 99. Livre decolagem, pista 10. Tá iniciando da 10, TAM 3193. Tá passando por um gol 924. Eu perguntei anteriormente. Sem problema, agora 394, Galeão, nível 3620 está autorizado, via Pesulo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papa SMAP, após conforme rota do plano. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5126, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, 360, não, Pesulo 10. Decola com a saída Leda, a saída da El, transição Leda, após direto Bridge. E na Ubisulu 10 até SMAP, transponder 5126, controle 120, decimal 8, para o gol 1394. Guarda, chame pronto, gol 394. Chamará quando pronto. 1970, chegada Mari. 416, boa. Fira identificação na chegada Mari, desça ao 050. Ainda é o número 3, mantém perfil da Star ou 416? Mantém perfil 416. Principal após Índia e Alfa, com a espera da 10, vai chamar a torre 18, decimal 95, altímetro 019, então bom, foi boa tarde. Chama a torre 185. 18, decimal 95, 118,95. 3295, táxi para o pátio 1, Charlie. Bravo, 10. O gol 9600, está tendo da informação Tango para Natal, pronto cópia. O TAN 3805, Copa 11, autorizado pushback, chame táxi. Teve pushback, acionamento, chamará para o táxi TAN 3805. 1600, mantém a escuta aguardando, prepare Pucas e Par. Pucas e Par, vai preparar. Gente, gol 9600. 924, cópia. Vai escutar. 924 Maceió, 350 autorizado, via Peruísque 58, até Orago, após direto Maceió. A coluna 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 51124, controle 120, decimal 8. Controle Tripe 5595, pode apelar Duna? Tripe 5595 para interceptar o curso do localizador por via direita para 045. Direita 045 para interceptar o localizador, Tripe 5595, obrigado. 3216, chame o Centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife 2085, alterna 254, plano 3216, muito boa tarde. Boa. 5, tenha uma boa tarde. 00 Natal, nível 370, via Pezulu 10, recolada 10, curva esquerda na Puca, transição Zipar, aciona 5127, controle 120, decimal 8. Autorizado Natal, nível 350, prossegue na rota do plano de voo, uniforme de voo 10. Rebota pista 10, saída Puca, transição de bar, o controle 120, decimal 8 e o transponder 5127. Nível autorizado 370, ok? 370, grato. Correto agora, vou no 600, no portão 9, chame pronto, pushback. Portão 9, chamada quando pronto, 100. Meia chame Centro Recife no 2685, alterna 12545. 26125. A primária 12685, a secundária 12545, gol no 806. Meu 141 para interceptar o curso do localizador, esquerda proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, está autorizado, reporte estabilizado. Acionar 641. 35595, estabilizando no lock. Copiado, prossiga para 2000 pés o 5595 da Trip, completando ele a sexo e aguardando transferência de comunicações. Para a torre 108-95, altímetro no 019, então bom voo e boa tarde. Ótimo, Índia e Alfa, no ponto espera 8-95, tanto 3-8-0-5, tem um bom dia. Papa Romeu, Charlie Foxtrot Juliette, decolou aos 4-8, com controle e frequência 1-2-0-8. 208, obrigado, bom trabalho, Juliette. Passador, Oceaner 6141, interceptando no lock. 6141 completa ILS X-Ray, chamando a torre 18, decimal 95. 895, boa. Aredo 2230, decolou as 48, chama o controle, frequência 1208. 1208, controle, passei 230, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceaner 6141, estabilizado na ILS. 5, 1000 pés no corredor Axé, o Charlie Foxtrot Juliette. 5525, 1000 pés no Axé. E repouso na 10, Oceaner 6141. 333. 333, São Paulo, Congonhas, nível 3620, está autorizado, via Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, rota do plano de voo, vai ser direto Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, rota. Decolada 10, curva direita, da El Leda, Leda Bridge, 5146, transponder, controle 20, décima 8, gol no 333. Correto, gol no 333, portão 3, chame pronto, pushback. Toma, obrigado. Salvador, bom dia. Tanto 3805, ponto espera pro. 3805, bom dia, mantenha um ponto espera e aguarde. 6141, apenas para confirmar, tem livre pouso na 10, vento atualizado de 180 com 10 nós. Cliente, livre pouso na 10, Ocean Air 6141. P5595, completando a LS X-Ray, chama a torre 1-8-3-9-9-5. Completando o X-Ray, 2-118-9-5. Boa tarde. Boa. 3193, chama agora o centro Recife, 251, alterna 3325. 251-3325, uma boa tarde. Boa. Salvador, Xanã, 63, informação tango. 6305, voa, cena de identificação na chegada Amã. Desça para 3 mil pés, altímetro no 019. 019 para 3 mil, tá? Bono 806 para a descida. 06, centro Recife, 12685, alterna 2545. 12685 ou? 12545. Back no 333. Cruzado com 333, chame táxi. Piado, são 3205, ali mantém. Nem mantém, 1-0-3-2-0-5. Tem um no 4-1 da Oceané, solo ao 5-2, irá livrar a direita, ao livrar chamará 1-2-1-9. Na direita, 2-1-9, sei lá, vai. No 5 e 8 do 1 está livre da presente, 63 e no 5. Salvador, boa tarde, Janeiro. 6141 não livrou instruções. Abre a venda no 41, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Autorizado Alfa, reporte antes da Juli para ingresso, hoje. 103805. Prossiga direto destino, suba para 4.500 pés, Charlie Fox Trot Juliet. 4.500 pés, gente, Charlie Fox Juliet. Formando a nossa proa ideal é a 240, senhor, direto destino. 240, afirmativo, subindo para o 045 inicialmente, está de foco para Juliette. 045 aguardando, Juliette. Azul 416 estabilizado? Agora sim, estabilizado. Completa ele a sexway chamando torre 1983, vão 95. 095. Salvadora, azul 416. O trip 5595, livre pouso, pista 10, vento, 170 graus, 10 nós. Livre pouso 10, trip 5595. São 3805, decolou 54, controle e frequência no 208. Para 208, são 3805, tem uma boa tarde. Igualmente, bom voo. 924, posição 8 para o pushback e acionamento. Autorizado, igual 924, chame táxi. Autorizado. Oi, Salvador, boa tarde, o 3805, decolado, dá o livro. 3805, contato, radar na decolagem, subo 340. 340, 3805. 5595, sala 55, agiliza, livra direita, livra 1219. Agilizando, livra 1219, após, tripo 5595. Solo trip 5489 para o táxi, 48 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia e alterna Salvador. Autorizado, via parte 3, após parte principal, segue o Boeing da Gol, depois via Indy Alpha, ponte espera 18-95, altímetro no 019, então bom voo e boa tarde, o trip 5489. Obrigado, ponte 3, segue o Gol, Indy Alpha, ponte espera 18-90. Salo Salvador, 35595, livrou na sua escuta. Ponte da Torre, 118-95, vem. 5595, boa tarde, via Alfa, após próxima esquerda aqui, até o Pátio 3, posição prevista do Pátio 3, posição 04. Ok, Alfa aqui no Pátio 3, previsto 04, 35595. Torre, 35489, é 118-95, vem. Prossiga descida com as vias visuais no 1500 pés. Na proa da rotatória agora, o altímetro no 019. 9 Delta, na proa da rotatória para 1500. 9 Delta, a intenção nossa, o 010. Certo, esse procedimento será executado com a torre, ok? Mantenha a proa da rotatória, Juliette Golf Delta, coordena Lemos com a torre, sua intenção. Obrigado, o Charlie Fox Trot Juliette, nível ascensão 085. 085, Juliette, grato. Boa tarde, Gono 333. Obrigado, até lá. Livrou, mais o 4-1 no meio. Uno no meio, livrou, chama 1219. 219, boa. Boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Reportando da Juliette para ingresso, frente 496. Para o táxi, voo 1924, 143 a bordo, autonomia 0214, alterna Salvador. Parte principal, Índia e Alfa, considero acima a torre 198, decimal 95, altímetro no 019, então o voo 924. Táxi Apache, Índia e Alfa, considero a torre 198, decimal 95, ajuste no 09, obrigado, boa tarde. M3-15, prossiga para 2000 pés, está autorizado o LS X-Ray, reporte localizador. X-Ray autorizado, passando no localizador até 5489, a ponte espera pronto. 5489, copiado. Após o gol, ali mantém. Após o gol, ali mantém 5489. Gol, após o processo pro gate 3 azul, 4196. Bono 333, decolou a 00, controle e frequência no 208. 208, obrigado. Salvador, Bono 333, decola na sua escuta, boa tarde. 1333, boa, contato radar na decolagem, Subol 360, série da EL. 260, pode valer, Dé? Direto, Lida, está livre. Obrigado. Localiza 2, Xerém 6, 1 no 5. 6 no 5, completa LSX-Way, chamando torre 1 no 8, decimal 95. 2, 9, 5, graças. Charlie, foco estratilético, quando possível informe seu estimado de pouso. Charlie, informa, Charlie, foco estratilético. Três 805, chame centro Recife no 251, alterno 3325. 351-3325, até 3805, obrigado. Tarde, gol no 924, ponto de espera do ano zero. 4, boa tarde, mantenha um ponto de espera e aguarde. Mantenha um ponto de espera. 351. Gol no 600, pushback acionamento no 9. 00009, tá livre, chama de táxi. Tá livre, chamará pra onde táxi? 3561, no copia Brasília? Copia. 3561, Brasília, nível 380, via Upper Zulu no 7, decolou da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, depois direto Elefa, aciona 5163, controle 120, decimal 8. 3601, pela Upper Zulu 17, na subida Arbor, Elefa, 5163, 1208, decolou da 10, curva direita, 3561. Um nível? 380. Edson 3561, eu chamei pronto, puxa bem. 0-1-2-8-8-1-2-6-0, passa para o 2-3-0. Olha a fronte da rotatória de novo, o aeroporto, Júlio Sérgio Bravo Delta. Estamos em torre agora, 1-9-3-9-5, Júlio Sérgio Bravo Delta. Muito boa tarde, é o Trip 5489, decolota na Cisca. Trip 5489, contato radar na decolagem, Subol 200, saída Arbor. 7, para 200 na Arbor, libera a restrição aí pro Trip. Está liberado das restrições da subida Arbor, o Trip 5489. Vai tornar 7, graças. Controle Salvador, muito boa tarde, o Trip 5626, ciente da Tango. 24 ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, mano, 924. Controle. Boa tarde, o Trip 5626, ciente da Tango. 5626, boa tarde, acelera a identificação, na proa de Bonf agora, para a chegada Bonf, reporte ideal de descida. 5626, está sob vigilância. Na prova de bom, identificou o 3526. Ou 0-6-3-1-5, sala 04, livre à direita, livre A1-219. 219, olha de braço. Fox Sorte Leste, prossiga.